hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus, vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o rostinho seu. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho.